você acaba de instalar-se em suas tensões cotidianas. Continuam presentes em seu corpo, em seus pensamentos. E pode ser que ainda não esteja pronto para deixar estes pensamentos irem embora, dissiparem-se. Mas sabemos que quando estiver pronto, você os deixará afastar com um ritmo ideal para você. Não sabemos se este estado acontecerá rapidamente ou muito lentamente. Só o seu subconsciente sabe como e em que momento esta transformação se produzirá em você. Talvez comece por sentir essas deliciosas sensações sob a forma de um formigamento nas suas mãos e nos seus dedos. Sob a forma de uma sensação de calor ou de frescor. Ou talvez esta sensação seja um delicioso peso muscular invadindo todo o corpo. Pouco importa a natureza das sensações que você sente. O que conta é que o sinta profundamente, no mais profundo da sua pessoa. Deixe o conforto se instalar em todo o seu corpo, levando-lhe a uma sensação tão confortável e suave que não deseje mais mexer-se. E quando estas sensações de repouso profundo tiverem invadido o seu corpo completamente, você terá atingido o estado de espírito ideal para aprender novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Só o seu subconsciente sabe o que deve aprender, quais os aspectos da experiência que são essenciais para a sua aprendizagem, para lhe permitir tomar sua vida em suas mãos, de modo totalmente ideal para você. Talvez comece já a sentir a sensação de repouso instalar-se profundamente em você. Sendo assim, pode deixar essa sensação intensificar até o nível que lhe permitirá integrar as mensagens e sugestões que lhe são necessárias para realizar as mudanças que se impõe na sua existência. Enquanto você se aproxima cada vez mais deste melhor nível de conforto, vamos começar a contar histórias. Histórias que encerram uma sabedoria especial, um conhecimento sutil. E eu sei que a criança que existe no seu subconsciente conhece a melhor maneira de escutar essas histórias, permitindo que adquira novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Enquanto a mulher passeava sobre o paredão do cais, num belo dia de primavera, tentava desesperadamente compreender as poderosas sensações que experimentava. Não era fácil. Por vezes, tinha a impressão de ser empurrada em várias direções ao mesmo tempo. Ao aproximar-se da extremidade do paredão, viu um velho sentado, pescando, com um ar de contente. Este levantou os olhos e disse: "Sente-se. Parece que certas coisas importantes de sua vida deverão mudar. Cada coisa da vida possui um ritmo, mesmo os pensamentos e os sentimentos. E parece que você tem necessidade de sentir esse ritmo." E, enquanto continuava a falar, ela experimentava uma sensação de calma e de paz que invadia ao passo que o seu corpo se deixava envolver pelas ondas das palavras reconfortantes. O trimestre fazia escolar muito tempo estava começando, que não ia ao zoológico intergaláctico. Tentava determinar, mas ao saber o seu horário pela imprensa, uma que jovem acabava considerava de adquirir uma máquina as escolhas possíveis de duplicar a consciência, com um voltou a sentir a mesma excitação de criança. Usou por um possuía agora uma máquina que permitia a um ser humano experimentar com mas toda a segurança a consciência de um animal, e os pensamentos, conservando a sua finalmente própria identidade. E por tinha não discutido isso com um amigo. E esta nessa conversa tarde, o convencera de que tinha absolutamente que ir lá e levar o seu filho. Mas não havia nada. Sabia que iam se divertir bastante. Para este curso, a excitação você aumentava dirigir à medida que o fim de semana se aproximava. Disse finalmente, chegou o dia e eles foram ao zoo. Esperar, então, sabiam o início os do dois curso, que aprenderiam procurar, muito disse naquele ela dia. Na manhã, no reino mágico, começou o zoo intergaláctico, encontrava-se no cume de uma montanha dos alunos, onde vivia o feiticeiro. Começou a falar. Era difícil chegar lá, que vocês esperam, mas o reino que tinha posto à disposição dos seus habitantes ônibus voadores que percorriam o trajeto todas as horas. Penetrando no zoo, influenciados a primeira atração ensino, era constituída por tigres do espaço. É tempo. Ao aproximarem-se, podiam ouvir o rugido deles. O objetivo deste curso, rugidos semelhantes é ensinar aos seus a congêneres terrestres. Os modelos. Mas a semelhança um ficava por ali. O único meio de os tigres do espaço é ler livros são pequenos e, notas, e saltam muito alto. Que vocês quanto mais nos aproximamos de deles, modo diferente desse, mais nos parecem falando espantosos. O professor tem poderosas continua asas nas utilizem patas dianteiras. Sua ingenuosidade de perto, e percorram a sua aparência muitas é mesmo impressionante. Esperam-vos. Um deles tinha uma aparência incrível. A sua especialidade era o salto em altura. Sua aprendizagem e ele fosse adorava saltar. Sem preconceitos. Quanto mais público havia, mais alto ele saltava. Estavam desapontados. A sua maneira mais sentia-se uma de vedete. O curso. Suas asas deviam e suas patas permitiam-lhe saltar com extraordinária rapidez não para em seguida pousar levemente no solo. E este parecia por último, seguro dele mesmo. Tem aqui saltar no ar, agitando as asas, parecia muito arriscado. Mas, no dia seguinte, como se fosse um avião teleguiado, o animal pousava devagar, deixando-se guiar por suas asas. Ela dirigindo-se ao seu pai, a novas o jovem disse: e o, lugar o tigre voador bem se salta para como ele, se isso fosse para ele debaixo, o meio de mostrar sua natureza interior. Enquanto estavam ali, vendo saltar mais e mais, o pai ensinou ao filho tudo o que sabia sobre os animais, desde a força das suas patas e asas até a espessura da sua pele. O pai lembrava-se de suas primeiras visitas ao zoo intergaláctico e queria que seu filho guardasse a mesma lembrança. Enquanto continuava a olhar estes animais, um homem dirigiu-se à multidão que entrava no zoo. Esforçamo-nos constantemente por encontrar novas atrações e necessitamos sua ajuda e seus conselhos. Não hesitem, pois, em exprimir suas sugestões. Da experiência humana, a nova atração do ano e sentimentos, tem uma nova tecnologia muito poderosa. Comportamentos. Trata-se de um dispositivo de ondas mentais, ela ia aprender assistido por um computador e a que permite aos humanos dos ensinamentos experimentar a graça, mental, o poder único e a força. Finalmente, dos animais presentes no zoo intergaláctico. Enquanto o homem continuava a dirigir-se à assistência, por o rapaz olhava e escutava o tigre voador e o cérebro trabalham. Fascinado pelos sons, com esta estava mais maravilhado, sentiu-se que amedrontado, a tomar pensou consciência então, esta pequena criatura tão poderosa dos meios pode que certamente ensinar-me muitas coisas sobre mim mesmo. Por pequenos segmentos. Enquanto o pai escutava as instruções relativas ao aparelho, desta viagem, o rapaz em que ela estava subjugado ela mesma, pelo tigre voador. Em primeiro lugar, o animal na livraria rugia. E o seu rugido era mais que um simples som, pensou o rapaz. Em certos momentos, ele tenha razão, o animal parecia querer comunicar o seu e exprimir-se em voz alta. Será possível? Uma quantidade de ideias novas, pensou o rapaz. Estou e enquanto este com que pensamento atravessou o seu espírito, a procurar. Seu pai este lhe perguntou será precioso se para queria mim. Aproveitar a ocasião por aprender para mais. Experimentar a livraria, o poder tinha sido daquela nova máquina e apresentava. Sei que vai lhe agradar e lhe ensinar muitas coisas. Logo ao entrar, vá agora, eu irei depois. Principal. O velho livreiro, tudo bem, papai, que conhecia desde respondeu a sua infância, o rapaz, encontrava-se sentado. Está na hora do outro lado de eu aprender coisas sobre mim mesmo. Continua. Sentou-se numa cadeira confortável e o guia do zoo lhe perguntou o que ele queria ser. E tenho intenção queria fazer de ficar a por aqui experiência e de do aprender tigre voador. Coisas. Respondeu o Estou rapaz. Persuadido. É fabuloso. Que conseguirá. Queria ser lá capaz cima, de saltar nos ares holograma, e de me sentir confiante como eles ele. Darão imagens. É uma boa escolha, disse-lhe o guia. Aprender. Enquanto aperto o que isto, quer aprender, concentre afinal, toda a sua energia interessada no que se produz. Pela relação que existe. Volto já. Entre as sensações. Quando você estiver pronto, basta apertar o botão. Como certas sensações. Quando como ligou a máquina, o, odor, ou ouvir o rapaz o som, sentiu uma sensação incrível. Espontaneamente. Continuava a até ser ele, agora, com todos os seus pensamentos. Na relação e era, entre os dois, ao mesmo tempo, para me lembrar, o tigre voador. Mas o processo e estava pronto para saltar nos ares. Eis um assunto interessante. E a elevar-se do cérebro, a várias dezenas de metros do solo. Lhe dará a informação e ele sabia que procura exatamente o que tinha que fazer. Já estava dirigindo-se a ele mesmo em linguagem animal, compreendia agora o meio de o animal comunicar com os humanos, do cérebro, de exprimir a sua satisfação. Em daí, lugar, as diferentes intensidades de sons que ele produzia. No som. Tinha que prestar muita atenção em três para os distinguir. Mas com girar, hábito, podia notar as diferenças. E encontrou outros aspectos apreciáveis na experiência cérebro, do animal no que estava vivendo. Que estes confiante, embora suave, sensoriais. Eis como era o tigre depois, voador, apertou enquanto um ele se elevava, em que o guia escrito lhe dizia projeção. Depois e desta experiência, vai perceber que se produziram em você certas alterações. Esta experiência traz mais do que parece à primeira vista. Depois, o que você aprendeu hoje também a propósito da força e a moça e da suavidade deste animal que as informações está agora em você, mas no nível e inconsciente. Sim, mesmo e estas aprendizagens surgirão espontaneamente nos lugares exatos, com as pessoas certas e nos momentos exatos. Tudo que podia o rapaz aprender era um pouco jovem e agradecer para compreender toda a experiência que a máquina de duplicar a consciência de lhe havia dado, mas sentia que se tratava de uma aprender mudança profunda. Enquanto o consciente da moça voltava à realidade e ao velho sentado ao lado dela, teve a sensação de que algo de profundo se produzira nela, ao passo que o seu espírito vagava, mas não sabia ao certo do que se tratava. Nesse momento preciso, o velho apanhou um peixe. Como eu lhe dizia, disse ele, é tudo uma questão de ritmo. O momento em que você diz ou executa algo é tão importante como o fato de o fazer ou de o dizer. E enquanto estas palavras ressoavam no espírito da jovem e no seu corpo, ela sentia instintivamente a sabedoria do que o velho lhe dizia. Obrigada, disse ela. A minha experiência começa a significar algo para mim. Não tem de quê, disse o velho. Penso que ficará agradavelmente surpresa do que aprendeu hoje. E, enquanto seu subconsciente volta para os pensamentos e as sensações do seu espírito, também se pergunta, provavelmente, o que estes contos maravilhosos lhe ensinaram. Estou certa de que ficará surpreso quando novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos começarem a se manifestar espontaneamente, a fim de lhe permitir pegar sua vida em suas mãos. Já sei que certas situações da sua existência reclamam a sua atenção neste momento. Suas novas aprendizagens ajudarão você a os abordar de modo construtivo, com o poder e a sensibilidade de que é capaz. E enquanto deixa este pensamento e alojar-se nos recantos do seu subconsciente, para ser utilizado no momento oportuno, pode começar a voltar a acordar. E quando o som se afastar para segundo plano, se sentirá totalmente fresco, alerta e repousado.